confronto com a furacão. Pode crer que o papo é sério, pode pegar suas caixas e vender no ferro velho. Confronto com a furacão, pode crer que o papo é sério, pode pegar suas caixas e vender no ferro velho. 27 anos de funk baile bom. Respeite seu otário, pois sou a melhor no som. As montagens são dançantes, os DJs são os melhores. Chamou pro mano a mano, seu radinho de pilha explode. O comboio é preparado e humilde a todo instante. O império está formado, é com o ponto do gigante. O comboio é preparado e humilde a todo instante. O império está formado, é com o ponto do gigante. No furacão, no furacão, no furacão, no furacão. Confronto com a furacão, pode crer que o papo é sério, pode pegar suas caixas e vender no ferro velho. Confronto com a furacão, pode crer que o papo é sério, pode pegar suas caixas e vender no ferro velho. 27 anos de funk baile bom, respeite seu otário, pois sou a melhor no som. As montagens são dançantes, os DJs são os melhores. Chamou pro mar...